falando de amor, de amor, de amor. Preferia tá falando de amor, falando das crianças e não da minha dor. Macha, soldado, isso aqui é uma guerra. De HK no pé do morro, o menor não erra, tá no livro de João, no 10:26. Se não fores minha ovelha, em mim vocês não creem. Cada rap cantado é o poder de salvação. Soldado convocado, preparado pra missão, pra família solução. Na mente objetivo, garantir o futuro de quem lutou comigo. Desviante pro Matrix, de todos pela saco. Gerações de Lenin, Mussolini, Bolsonaro. Vertente do mal, causador da discórdia. Não faz uma pra ajudar, mas criticar virou moda. São 12 de estrada, superando frustração, mantendo o compromisso que assumi desde então. Na essência da mensagem ou no gingado do trap. Foda-se caralho, o que eu canto é tudo rap. Conheceis a verdade, chegarás à conclusão. Onde a fama e moeda se corrompe o irmão. Sete selos, sete pragas, mil motivos pra lutar. Um exército a serviço de leão de Judá. A ganância do egoísta não reparte o pão. Em cada esquina escariote, da leste ao capão. O verme na sala, ordena quem morre na cela. Plantando Hitler, querendo colher Mandela. O inimigo nunca dorme, isso aumenta a minha insônia. Mais revolta na caneta pra tombar a Babilônia. Superando cada choro, só eu sei o sofrimento. Mil Davi pra derrubar os Golias do momento. Verdade seja dita, cada um na sua função. Dinheiro traz a glória, mas corrompe o irmão. Vi máscara cair, vi vários se afundar. Mil fitas, mil mano, mil crença revelar. Verdade seja dita, cada um na sua função. Dinheiro traz a glória, mas corrompe o irmão. Vi máscara cair, vi vários se afundar. Mil fitas, mil mano, mil crença revelar. Ministério do Luiz Fernando Prodi adverte fariseu que se esconde no meio da internet. Não fecha com invejoso, não fecha com racista. Amar ao próximo hoje em dia é ser taxado de comunista. Tragicomédia da vida, vou caminhar. Verdade seja dita, ri pra não chorar. No sapatinho que os do contra passa mal. Rajada de conteúdo, voz anticordial. Cartel contra o sistema, rebeldia que é mato. Rasgando sua cartilha, oposição desses pato. Inimigo mascarado o tempo todo. Deixo pra ler do retorno, resolver e dar o troco. Hoje eu tô de mal com o mundo, mal com X. É fita dominada não, a luta continua Mad Max. Dinheiro é Deus na vida de muita gente. Por pouco já se mata pra mudar o seu presente. Ideia de responsa, máfia italiana. Tipo Luke Luciano, com a caneta eu causo drama. Já deu a hora, passada a visão. Amor pelo que faço, é minha ostentação. Verdade seja dita, cada um na sua função. Dinheiro traz a glória, mas corrompe o irmão. Vi máscara cair, vi vários se afundar. Mil fitas, mil mano, mil crença revelar. Verdade seja dita, cada um na sua função. Dinheiro traz a glória, mas corrompe o irmão. Vi máscara cair, vi vários se afundar. Mil fitas, mil mano, mil